Thank you. Mandarin 80 clear. 3-5-2-0. Confirm flight level 390. Papa Romeo, Whisky, Oscar, Tango. Bom dia, está agora 65 milhas do oeste de Salvador. Serviço radar, voo para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari. Tinha H1 no 04, chame quando pronto para a descida. Whisky, Oscar, Tango. Esse tango desce para o nível de voo 050. Hello? Lily, Whiskey Oscar Tango? Ativo, aguarde um momento. Catão, informa que Salvador opera visual no momento, 1.700 pés de teto, mais de 10 km de visibilidade, 25 graus a temperatura, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no 0.4. Nativo Whiskey Oscar Tango, reporte dessa restrição para 3.000 pés, reporte para modificação das regras. for Samsung, come right to time, flip on 3520. Ground 3520, we are ready for taxi. We have 153 souls on board. Endurance 2 hours and 40 minutes, alternating for delay the taxi instruction. Just confirm flight level 390. Please approve the taxi via India. Hold the point 1110. Call the tower 118-195-28-2014. You're clear, flight level 390, 1014, and taxi to hot point 110 tower 10-320, thank you, and to return. Todo, bom dia, voo 1163, portão 11, Cotialho, Brilhação, Guarulhos. 1163, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 0, curva à direita, saída árvore elefa. Estamos confirmando a saída da Euleda Motiva, de Upsilon 0, Taubaté. Controle Salvador, operando 208, aciona 51-13, transponder. Cliente, 360, decola da 10, curva à direita, boa, da Euleda Motiva, Upsilon 10, Taubaté. 208, responde com o 5113. 1173, cotidiamento da correção, pronto, pushback, tratamento. Bora. 20, holding point 1-0, be your ready. Clear 5-2-0, clear take, line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots, turn 8-0-0-4. Clear to line up and take off runway 10, 18-1-0-1-4, then turn back to 20. Diga isso, Casca Tango. É, pode prosseguir em descida para sair direto, é, só fala da presença do Casca Tango. Consegue entrar o controle, Casca Tango? É, solicita cancelamento para seguir na descida, o Casca Tango. Casca Tango, deixa para 2010, autorizado o sinal do procedimento correção, solicitou cancelamento da presença? Afirma, cancelamento e pausar a OSF. Gente, o Casca Tango, regra de voo modificada aos 0496. Desça para 1.500 pés, altímetro no 0.4. Da presente, voo para Paripe, ingressando e reporta ingressão do corredor Interlagos. O Casca Tango. Autoriza com a fé de Bruno para a referência e o Casca Tango? O Casca Tango tem condições de descer para 1.500 pés e voar direto para a CEAS, antiga rotatória montando sem regras de voo visual? Negativa, desconhece a posição e o Casca Tango, tudo que é fé de Bruno para a referência. Departure 120.8. Clear 5-0, thank you. Prosseguir em regra de voo visual, né? É a 1.500 pés até a posição Duna. Na posição Duna, vai ingressar na longa final para pistão no zero e aguardar para girar para a 17 com a torre. O isque é que eu tô falando. Direto, graça, bastão, cor de Duna, descendo para a Bio, 510, com referência, o risco está franco, aguardo, se for para girar para o ano 7. Salvador Departure Control, good morning, 10-3-5-2-0, Boca Jamo, Aru Departure. 10-3-5-2-0, radar contact on departure, climb to flight level 390, via Puka departure. Climb to flight level 390, via Puka departure, 10-3-5-2-0. Casca Tango, reporte visual com a pista no 7. Reportará o Casca Tango. Welcome, set Oscar Tango. Tente Whisky Oscar Tango para ingresso no circuito de tráfego da pista 17. Chame a torre, frequência 98, decimal 95. 8895, muito grato, boa noite, até daqui a pouco, Oscar Tango. Boa, até. Salvador, boa noite, Papa Romeu Whisky Oscar Tango. Papa Romeu Whisky Oscar Tango, prossiga. Agora a discussão de pouso para pousar na hora 7 Whisky Oscar Tango. Papa Romeu Whisky Oscar Tango, tem consciência que a pista no 7 pousa de volta, tá visual com a mesma? Afirma, aguardando a autorização para girar a base pela direita. Papa Romeu Whisky Oscar Tango, então plano de instrumento cancelado agora ao 0421, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. Após pouso, prossegue para compasso. Garbata, garbata, Whisky Oscar Tango. Beijo. Está autorizada a base pela direita para o Whisky Oscar Tango, para o 17? Papa Romeu Whisky Oscar Tango, filtro autorizado base, pouso do chão 7, vento no 30 graus, 07 nós, tráfego já avistado, agir de altímetro no 0 no 4. E é a base da 17 para o Whisky Oscar Tango. Positive 0, call it to the center, 126 decimal 85, enable 125 decimal 45. Decimal 85, 128 decimal 45, stand 3520. Whisky Oscar Tango, no solo aos 23, autorizado 180, ao estacionar frequência livre. prossiga. Prossiga. Solicitação de reboque da posição 1 do Pátio 1 para a posição 12 do Pátio 1. Thank you. 73, no 11, para perfeito o número. 973, estamos lá, estamos com o time. Casco 1973, nosso PV175, 4 horas e 20, galhão. 1973, autorizado o teste via 71, no teste Índia, ponte 7, chama 0, chama 2 em Salvador, 1895, ajuste a 0, no 4, bom voo. Tatiano Índia, 1895, 1094, Lisboa, 973. Na 3866, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, voando TAP, QNH 1004. 050, 1004. O Cantre. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, ventos 130 graus, 08 nós, ajuste altímetro no 014. 014, ajuste, vira para 0 para o voo, 9. Mike Engine, está autorizado o reboque até a remota 1271, reposte ao término.